ver se ainda tá valendo a pena. Não sei se corro atrás ou continuo em quarentena, esperando a cura pro mal que assola a minha vida. Só sei que a despedida já faz parte da minha rotina. Já aguentei calado, agora desisti da luta. Fique tranquilo, meu amigo, você é o vencedor dessa de sempre. A vida é curta, por isso mesmo eu aproveito, escolhendo e jogando fora todos os defeitos. Já perdi tempo demais esperando a sua ajuda. Agora eu mesmo cavo o buraco da minha sepultura. Falei demais, agora tô pagando o preço. Corri demais, assim tarde demais seu endereço. E quando cheguei lá ninguém me recebeu na porta. Decepção na cena encurtou minha vida torta. Cansei de esperar, agora voltarei pro zero. Espero mais sorte nesse mar de desafeto, onde sempre se escolhe errado, grande novidade. Onde vejo errado ganhando espaço na minha cidade. Com sinceridade, eu já não tenho esperança. O brilho do olhar foi comprado pela ganância. O tempo passa e nada do que foi será. Talvez um dia desses eu não me esqueça de lembrar. Olhar pra trás e ver o resultado dessa jornada. Talvez um nada, talvez uma grande jogada. Pra quem sabe um dia, talvez poder dormir em paz, sem ter que levantar com medo de olhar pra trás. E ver que deixei algo que deveria ser feito. E como sempre, de novo terei que perder o meu tempo. It is not too late. É tarde, até pra começar de novo. Coloquei na balança e vi que não vale a pena dar o troco. Seguir a minha vida é o mínimo que eu faço. Agora evoluindo meu destino aqui eu mesmo traço. Não sou palhaço e muito menos marionete, pra ficar seguindo a risco seu roteiro como muitos seguem. A gente mesmo faz o sistema em que vivemos. Cada passo controlado pra garantir o próprio sustento. Eu vou quebrar essa corrente que me prende. Não tô de cabeça quente pra tomar atitude decente. Dar um pouquinho de autoestima pra minha pessoa. Viver uma vida boa, escutar o grito que ecoa. Pedem socorro, mas agora eu não atendo, porque agora eu compreendo que é cada um com seu veneno. Infelizmente não vou poder parar pra te ajudar. Eu vim de longe, tô cansado, com fome, não vou parar. Sinto muito, mas agora o András é uma sombra que esperou por muito tempo e a sua história agora conta. Tô com a corda no pescoço, chuto o banco, eu tô mandando. Quando fica roxo, pega o corpo e joga no barranco. E deixe que o ouro bom me leve embora, pra que nada sobe de mim, nem um pedaço pra contar a história. Já é tarde demais, não posso começar de novo. Talvez em outra existência consiga o mapa do tesouro. E também tenha coragem pra procurar, sem esperar o tempo passar e no último tempo eu levantar. E achar que ainda vou encontrar você, sou ele. Estupidez da minha parte, você tá certo, sempre fui omisso. It is not too late.